pagode você não está. Assim não dá, será? Oh, será que você tá marcando bobeira pro povo falar? Será, será? Oh, será que você tá marcando bobeira pro povo falar? Onde estás? Já lhe procurei a noite inteira, já fui no Salgueiro, já fui na Mangueira e ninguém lhe viu. E a Candinha me disse que seu cachimbo caiu. E a Candinha me disse que seu cachimbo caiu. Onde estás? Onde estás? Não faz isso comigo não. Que há muito tempo eu não te vejo. Se for no pagode você não está. Se não dá, será? Já lhe procurei a noite inteira, já fui no Salgueiro, já fui na Mangueira e ninguém lhe viu. E a Candinha me disse que seu cachimbo caiu. E a Candinha me disse que seu cachimbo caiu. Onde estás?